de ficar de fora. Mas quando chego no mar, me sinto bem, o tempo voa. Já tem aula aí, tá? Já tem aula pra emagrecer, gente, por favor. Simbora! Vai! Eu vou tomar! Dançar! Ficar de boa! Mas quando chego no Pará, menina que sabe mesmo. Simbora! Eu vou tomar o tacacá! Dançar, curtir! Ficar de boa! Forma, né? Gostei de ver. Chegou o mês de férias, tô voando pro Pará. Vou direto ver os pesos, furar meu paladar. E na minha vontade, e matar minha saudade. Eu vou na estação das tocas, vou ver o reforma no estádio.